Bullying é uma palavra inglesa que advém do termo bullying, que literalmente significa valentão. Nós, das gerações abaixo dos anos 2000, não estamos acostumados com esse termo difícil de pronunciar. Mas os valentões, esses aí a gente conhece. Se você não era um valentão no colégio, o que não era tão difícil de acontecer, já que uma pesquisa recente demonstrou que 1 em cada 5 pessoas praticam bullying no período escolar, você era então a vítima dele. Dificilmente alguém passou inerte ao ciclo vicioso do ódio nas escolas, sem praticar ou sofrer esse tipo de agressão. Pois é, eu sou o Manuel Carneiro, e esse é o segundo episódio do podcast sobre o todo. Até que enfim, hein? Hoje nós vamos remexer na ferida, rever velhos fantasmas e tentar entender os porquês e os resultados desses fenômenos. Vocês estão preparados? Primeiramente, eu quero dar boas-vindas ao meu convidado especial, o Lion, e eu vou pedir que ele se apresente. Olá, tudo bom com vocês, ouvintes de Sobre o Todo? Me chamo Lion, eu tenho 25 anos, moro em Marabá, no Pará, exatamente, e eu terminei a faculdade faz pouco tempo, sistema de informação, e eu sou graduado em sistema de informação. Atualmente trabalho como instrutor, né? Há pouco tempo eu comecei o meu canal no YouTube, né? Lion Universe, para poder demonstrar um pouco do meu trabalho, o meu hobby. Eu gosto muito de desenhar e eu desenho desde criança. Enfim. Desenha muito bem. Obrigado. Pra gente começar essa conversa, que não é tão legal, mas eu creio que vai valer a pena. O que é o bullying? O bullying é aquele tipo de relação que você tem com alguém no período escolar ou não, que caracteriza um certo tipo de assédio, né? E ele tem 3 características. Ele é um abuso de poder para com outra pessoa, é um abuso que é um ataque, né? É um ataque violento, seja ele físico ou psicológico, e que se repete com uma certa frequência. Também pode ser caracterizado como uma exclusão social de um grupo ou de uma pessoa específica. Para começar essa conversa, eu queria fazer uma pergunta muito importante para você. Qual foi o peso do teu ensino fundamental e do teu ensino médio na construção da personalidade que você tem hoje? Você acha que passar pelas coisas que você passou, as experiências que você teve, as desilusões, as alegrias que a gente tem no ensino médio, pesou muito para definir quem é você hoje? Pesou demais, demais, demais mesmo. Não tanto no ensino médio, mas muito, muito mesmo no ensino fundamental, por causa do lugar onde eu morei e de onde eu estudei, né? Porque, por exemplo, onde eu estudava, onde eu morava, na Serra dos Carajás, todo mundo é bem assim, é bem nariz empinado, entendeu? Entendi. E se você é diferente deles, você não se encaixa naquele padrão deles. O povo super, eu sou popular, não sei o quê, não sei o quê, eu faço diferença. E a gente que não é tão popular e não é tão assim, antenado com tudo que acontece ao redor, a gente fica pra trás, simplesmente. Eles excluem a gente, criam apelidos e fazem musiquinhas irritantes. Isso acontecia comigo. Então, a Serra dos Carajás, ele é um, entre aspas, bairro de Parauapebas, que quem mora lá, geralmente são filhos de engenheiros, de algum médico que trabalha lá no hospital lá de Carajás. E também tem outros cargos, né, da Companhia Vale, não mais Companhia Vale do Rio Doce, só Vale. E então, cada vamos dizer assim, é uma coisa meio hierárquica, sabe? Os filhos de engenheiro moram ali na última rua, que tem as casas maiores, e assim vai indo até chegar nas menores casas, que geralmente são ocupadas por enfermeiros de cargos pequenos, seja no hospital ou na Vale mesmo. Algumas casas, inclusive, são divididas entre várias pessoas que trabalham em um local lá. Existia um preconceito das pessoas que tinham caras maiores ali que moravam nas ruas mais no final com quem morava ali da, nas primeiras ruas? Existia, porque quem mora nas últimas ruas, que as casas são bem maiores, tem um poder aquisitivo maior, tem vamos dizer assim, elas têm aquele acesso à informação, sabe? Que não tem quem mora lá nas primeiras ruas, não tem a melhor TV, não tem o videogame de última geração, pode não ter internet mais rápida, entendeu? Como é que funcionava isso no colégio? Existia isso no colégio? Uma diferença? Existia alguma diferença ali? O pessoal também se definia como: ah, aquele ali é o filho do cara, do engenheiro que mora na rua, ah, esse aqui é o filho do técnico. Tinha isso no colégio? Assim, não exatamente, mas se via muito nas atitudes das pessoas. Por quê? Porque geralmente quem mora lá nas últimas ruas e cões são bem, bem, como é que se fala? Ah, são pessoas super descoladas e pessoas que se destacam melhor em tudo, sabe? Sim. Tá sempre por dentro de tudo. E geralmente as pessoas mais humildes não tá muito ligando pra isso, sabe? Tá na delas, fazendo as coisas que gostam de fazer. Teve todo um peso na construção de quem você é o tempo que você passou estudando no ensino fundamental e no ensino médio. Então, tem um peso enorme porque, por exemplo, durante o ensino fundamental, aquela parte que a gente está entrando na adolescência, tudo começa a mudar muito rapidamente e a gente começa a criar gostos por muitas coisas, tipo música e tudo mais. Algumas coisas da infância a gente acaba deixando para trás. E isso é de cada pessoa. Tem pessoa que sei lá, que amadurece ideias mais rápidas que outras pessoas. Por exemplo, no meu caso, eu sempre fui muito apaixonado por desenhos, por animes e tudo mais. E eu gostava de desenhar. Algumas outras pessoas naquela época, que queriam, sei lá, crescer mais rápido, via isso como alguma coisa infantil. Via isso de uma forma infantil. Faziam musiquinhas ou me criticavam. Me criticava por desenhar ou por gostar de alguma coisa. Isso me irritava muito. Faziam musiquinhas e me excluíam de grupos e etc, etc. O bullying não é só esse ataque direto à pessoa. Às vezes ele vem como uma exclusão, né? Você se sentia muito excluído aqui na escola? Muito excluído. Eu me sentia muito sozinho. Os amigos que eu tinha mesmo eram pouquíssimos e eles nem eram da minha turma. Eles eram de outra turma da escola, né? Você sabe que eu passei por isso também, né? Porque eu estudei num colégio militar e as coisas lá eram difíceis, no sentido mais claro da palavra. Porque você entrava com uma nota de comportamento lá, no caso é 7. E todas as vezes que você chegava atrasado, nesse colégio, você perdia 0,5 dessa nota. E se chegasse a menos de 2, você assinava um termo que quando você zerasse essa nota, você ia ser expulso sem poder reivindicar. Só que as coisas funcionavam diferentes de pessoas para pessoas, porque como era um colégio militar, tinha muitas pessoas que eram filhos de militar e muitas pessoas que não eram filhos de militar. No caso, eu não tenho nenhum parente militar. Eu entrei no colégio, que é um colégio muito renomado ali de Goiânia. Não só de Goiânia, os colégios militares são renomados no Brasil inteiro. E eu entrei por vestibular. Eu era uma criança ainda quando eu fiz esse vestibular para entrar lá na oitava série. Só que aquela coisa funciona diferente para quem é filho de militar, sabe? E só para você ter uma ideia, que quando a gente era atrasado, e era muito comum para mim, que morava muito longe, né, tinha que pegar ônibus 5 horas da manhã para chegar às 7 no colégio, eles juntavam a gente na frente da escola e antes de subir para a sala de aula, a gente tinha que entrar em forma. Que é juntar todo mundo, em cada sala tinha um pelotão, E quem chegava atrasado entrava em forma na frente de todo mundo num pelotão especial. Então todo mundo que tava atrás de você ficava olhando pra você, rindo da sua cara, te zoando. Além de você ter que passar a primeira aula inteira no sol quente, jurando a bandeira, que é cantar o hino nacional em frente à bandeira, e você perdia sempre a primeira aula por causa disso, né? E é um sistema que já viabiliza esse tipo de coisa acontecer. Eu que sempre fui gordo, né? E sempre fui nerd. Sempre fui nerd e sempre fui pobre. É a combinação perfeita para o bullying acontecer, né? Então, o que a gente faz quando a gente está numa situação dessa? A gente se junta com os outros, que a gente chama de underdog, né? No inglês, que é as pessoas que ninguém dá nada por eles, né? E eu juntei os amigos que eu tive no ensino fundamental e no médio, eu tenho até hoje, justamente por causa disso. Porque nós éramos os excluídos, né? E foi bem pesado. Mas deixa eu te perguntar, você lembra de alguma situação específica, de algum caso de bullying que você presenciou ou que você vivenciou no ensino fundamental ou médio? Eu lembro, sim. Por exemplo, no ensino fundamental faziam muitas musiquinhas pra poder, sei lá, zoar com a minha cara. Faziam musiquinha, era a pior coisa de ouvir. Tipo, pegava meu nome, por exemplo, e, sei lá, fazia uma rima que podia acabar com a minha figura, sabe? É horrível. É a pior coisa. É um ataque psicológico mesmo, né? Porque ninguém tá te... É um ataque psicológico. Ninguém tá te esbofeteando, tipo, mas estão na sua cabeça, né? É terrível isso. E o pior é na educação física. Sempre na educação física. E algum caso ou você é o último a ser escolhido... E você fica assim, morgando lá no canto lá de reserva. Sempre acontecia comigo nossa, era muito chato, muito chato. Eu matava educação física pra ficar jogando em casa, era a melhor coisa que eu podia fazer. Que jogos você zerou nesse tempo de educação física? Tantos RPGs. Pokémon teria salvo minha vida nesse tempo, eu te garanto, viu? É verdade, quem salvou mesmo nessa época foi Final Fantasy. Final Fantasy salvou minha vida nessa época. Sephiroth. Sempre. Nossa, Sephiroth, sempre. Melhor vilão. Mas você lembra de algum caso de bullying que você presenciou e você não conseguiu fazer nada, ou você ficou chocado com o que você viu? Sempre tinha os underdogs, né? Uhum. Que eles chamam. Uhum. Sempre tinha um underdog na minha turma e a gente sempre sobrava pra fazer tipo, uns trabalhos de sala. Os professores sempre davam os piores temas pra gente, porque todo mundo pegava os temas. Ou quando alguma pessoa nova. Ela chega na sala, por exemplo, chega um aluno novo e ele mora em Carajás, se ele mora lá perto das últimas ruas, com certeza ele vai ser uma pessoa popular. Mas quando chega alguém de Paraupebas, que tinha bastante na minha escola, aquela pessoa não era, vamos dizer assim, não que não era bem-vinda, mas ela não fazia sucesso, vamos dizer assim. É uma pessoa um pouco desinteressante. Só elucidando os ouvintes que não moram no Pará ou não conhecem essa área, o Lion morava numa cidade chamada Paraupebas, que tinha uma outra cidade dentro dela, digamos assim. É um bairro longe, não tão longínquo assim da cidade, mas era um bairro, um bairro particular. Que é bem lindo lá, é dentro da serra e é destinado a pessoas que trabalham na Vale do Rio Doce, né? E quando você fala que as pessoas que vinham lá de Parauapebas eram rechaçadas pelo pessoal da sala, porque eram geralmente mais pobres do que o pessoal que morava lá no, em Carajás ou outra coisa. Geralmente por isso mesmo, porque a pessoa, ela sai de Parauapebas, ela pega um ônibus para poder subir a serra e poder assistir aula, né? Isso porque ainda tem educação física e tem aula de inglês também, que é no horário diferente, na época, né? Era no horário diferente da aula. Tipo, se a pessoa estuda tarde, né, as matérias, de manhã seria educação física e as aulas de inglês. Entendi. Entendeu? Tem um novo... Aí... Sim. Pode falar. Não, basicamente, não que eu não senti um bullying assim. Até senti o bullying, mas físico, em certas ocasiões, que no caso tinha uma menina que me odiava e eu não sei porquê até hoje. Geralmente bullying é assim, a gente não sabe porque a gente sofre. A gente tá sendo nós mesmos e a gente não tá fazendo mal a ninguém, a gente tá apenas vivendo nossa vida do jeito que a gente gosta de viver. Mas no meu caso foi bem mais psicológico mesmo, porque eu era isolado de tudo e isso era bem visível na época, então foi isso mesmo. E existia algum bullying motivado por racismo lá no seu colégio? No meu colégio, pelo menos na minha sala, até que não, porque eu tinha muitos amigos. Amigos entre as muitos colegas negros, e eles tinham a turma deles e eles se davam bem com os colegas deles. Eles tinham amigos e tal, eu acho que não chegou a ter isso. Isso é muito bom, viu? Porque eu vi muito, muito bullying racial no colégio militar. Principalmente os alunos que não tinham um poder aquisitivo grande, né? E isso era muito feio de ver. O que a gente podia ver também é o famoso slut shaming, que é um termo novo, pelo menos aqui no Brasil, que significa basicamente você culpar a mulher por ela, como eu posso falar, pelo corpo dela, ou fazer algum julgamento em relação a... colocou um decote, puta, né? Chamar a mulher entendi, de puta, entendi. Isso é slut shaming, né? Isso é slut shaming ou pelo simples fato da mulher ser uma mulher. E isso é slut shaming. E eu vivi uma coisa bem parecida com isso no ensino médio. E eu acho que eu já até comentei com você antes, que foi... A minha sala foi desmembrada por causa de um boato que aconteceu. Uma amiga minha teve um namorado lá nessa sala de aula lá, e ela terminou com ele, e ele não contente começou a espalhar boatos na cidade, na escola inteira sobre ela, e essa menina não conseguia passar nem no recreio sem sofrer um tipo de assédio, mesmo psicológico, moral. E, nossa, que horror. E foi muito, muito feia a coisa, né? Porque ricocheteou pra todo mundo e a sala teve que ser, né, dividida. O que mais me deixa atônito nessa situação toda é que o agressor, o bully, né? Ele sempre tá numa posição de destaque, né, dentro da situação toda, né? Ele nunca é o negro, ele pode até ser numa situação diferente, mas ele quase nunca é o negro, ele quase nunca é o gay, ele quase nunca é a mulher gorda, né, porque tem a mulher bonita também, que a mulher bonita ele também faz o perfeito, né? Exatamente, então isso é o que, e é uma coisa que vai compor na cabeça da pessoa pra vida inteira dela, né? Engraçado que em fevereiro de 2015, né, foi publicada pela Universidade de Warwick, lá na Inglaterra, uma revisão sobre os efeitos do bullying na saúde das crianças e dos adolescentes, né? Esse estudo, ele tratou crianças que sofreram bullying e crianças que foram, né, potenciais bullies, né, que é o que o agressor que no colégio, né, até a vida adulta, durou décadas isso aí, esse estudo, né? E as crianças que sofreram bullying mostraram, né, uma pauta médica, problemas imensos de origem, né, psicossomática. Você sabe o que é psicossomático? Não. Psicossomático é quando a doença começa na cabeça. É quando você acha que você vai adoecer e você acaba adoecendo porque começou ali, no, na tua psique, né? E entendi. Além disso, também as crianças que sofreram bullying na infância também demonstraram depois déficit de atenção, depressão, insônia e até sinais suicidas. Eu acho que para quem sofre bullying é uma coisa muito normal. Dificilmente você começa a prestar atenção na... Você tem facilidade para prestar atenção na aula depois. Quando você é alvo, né, de ataques de bullying, você sofre sim, e muitas crianças entram em depressão, né? E insônia, verdade, muito comum, né? E até esse pensamento suicida mesmo, né? Porque a criança, a pessoa se sente pressionada o tempo todo. E a única coisa que ela vai pensar é: eu vou ter que passar por isso e eu não sei como vou ter que passar por isso. Se eu vou ter que reagir, se eu vou deixar que me chamem de tal nome, de tal apelido, que me magoem. Eu acho que é isso. Você tinha isso também, que quando eu era tão pesado na semana, que quando dava sexta-feira era como se fosse uma alegria fora de série, porque você não ia precisar ter no sábado e domingo. Exatamente, era nossa, uma libertação da escola, porque era muito, muito ruim, muito cruel. Imagina, e na segunda-feira o coração batendo forte, porque você sabe que você vai sofrer aquele tipo de agressão de novo, né? É muito complicado. Pois é, e o pior é que são bem falseantes, porque quando tem algum projeto, algum trabalho no qual você seja o melhor, as pessoas meio que reconhecem isso na hora e tentam te convencer a se incluir, pelo menos naquele momento, pra poder se beneficiar disso, entendeu? Uhum. Isso é horrível. Você se sente usado. Nossa, é horrível. É complexo mesmo. Mas é que... engraçado disso também é que nessa pesquisa lá da Universidade de Warwick, eles também estudaram os bullies, né? Os agressores. E muitos deles, quando chegaram na fase adulta, tiveram, né, uma incapacidade grande de socialização, né? Se mostraram manipuladores em vários níveis, né? Até chegar, sei lá, até uma sociopatia, né? E também trouxe também prejudicou esse pessoal, né, na vida adulta, porque eles não tinham condição de manter empregos, né? Eles tinham explosões agressivas, muitos viraram agressores de mulheres, eram pessoas misóginas, né? E também não conseguiam socializar. Uhum. Então, quando você vai perceber que, quando você vai olhar no final das contas, ninguém ganha nisso. Porque a violência, ela não faz um machucado só na pessoa que tá sofrendo. Ela também cria problemas para quem tá criando esse tipo de violência. Porque a violência... Aí você imagina, né? Eu mesmo acredito que muitas pessoas que fizeram bullying comigo na infância e na adolescência também não tiveram sorte na vida de forma alguma, não. Porque tinham pessoas ali que você olha e fala assim, não é nem humano, né? Tipo isso. Você chegou a ter algum efeito de bullying que reverberou na sua vida particular? Aconteceu alguma coisa que dentro da escola ali que refletiu na sua vida fora da escola? Sim, porque eu, pelo menos na minha infância, eu era bastante extrovertido, né? Eu falava com as pessoas, não tinha medo disso. Porque as pessoas podiam fazer, né? E quando, durante o meu ensino fundamental, eu sofria bullying, eu passei um pouco mais. Eu passei a ser um pouco mais na minha, sabe? Eu comecei a ser mais tímido. Eu sentia mais vergonha. E isso é, tipo, isso é horrível, porque você não consegue você não consegue socializar com as outras pessoas fora daquele meio. Até hoje eu tenho dificuldade para poder falar em público. Eu tenho que ter uns mind hacks assim para poder passar por isso, né? Tem uns macetezinhos. É o jeito. Reflete na vida toda. É horrível isso, mas acontece. É muito interessante, né? Porque às vezes você se. É como. Deixa eu ver como é que eu posso explicar isso. Quando eu saí do ensino médio, eu tive uma certa dificuldade para me adaptar à faculdade, porque eu ainda achava que eu ia passar por várias coisas que eu passava no ensino médio na faculdade. E de fato, também existe bullying na faculdade, né? Existe, sim. Mas não tão forte quanto no, pelo menos não no meu caso, não tão forte quanto no ensino médio, no ensino fundamental. E é tão importante haver essa conversa sobre esse tema nas escolas, em casa mesmo, porque é uma coisa que vai marcar a pessoa pro resto da vida, né? Porque o é colégio verdade. É um período, mas isso vai passar e os danos ficam, né? Ficam. Engraçado que também tem mais outro tipo de bullying, que é o cyberbullying. Que é o bullying exato, quando é cometido na internet. A gente, né, que já é da geração 90, a gente pegou ainda a geração do Orkut, né? E eu lembro que tinham muitas comunidades, né? Muitas comunidades que eram feitas por pessoas do colégio com o intuito exato de bullying mesmo, né? E não, no Orkut não tinha essa. No Orkut não tinha essa segurança que tem o Facebook, que hoje em dia, se você denunciar uma foto, né, logo logo eles estão olhando. No Orkut não tinha isso, né? Então a coisa era muito não mais. Não tinha, você tinha que lidar com isso. Você lembra de alguma coisa em relação ao cyberbullying, né, na época do colégio? Nossa, não diretamente comigo, mas com outras pessoas tinha muito, muito isso mesmo. O que mais eu ia falar é alguém que tinha tirado foto com outra pessoa e não tinha gostado, ou alguma comunidade que criaram para uma pessoa para falar de alguma coisa dela. Era bem pesada. Tinha um menino lá no militar que ele era fã do Barney. Barney, o dinossauro roxo. Esse mesmo. Ele sabia todo. Ele foi bem longe mesmo, né? Mas ele sabia todas as músicas do Barney. Meu Deus. E ele era tão inocente que o povo chegava nele e falava: Fulano, canta a música do Barney. E ele cantava a música. Cara. Ele cantava a música do Barney fazendo a coreografia do Barney. Não, pelo amor de Deus, não fazia isso. Mais engraçado é que isso acabou de uma hora pra outra, porque começaram a fazer uma. Fizeram um perfil lá no Orkut, e era chamada Pérolas do CPMG. Nossa. E eles começaram a postar tantas fotos dele, sabe? E fazendo montagem, e o povo xingando ele de viado, e era uma. Nossa, era um bullying, uma homofobia também, né? Porque ele era gay, né? É gay, aliás. Enfim. E ele teve que sair do colégio, porque chegou a um ponto de que ele não podia nem entrar na sala de aula, que o pessoal já começava a zoar ele. Então, Nossa, isso é muito, muito, muito cruel. E eu não me recordo, mas eu sei que tiveram outros casos também da mesma situação. A mesma situação. É, eu tinha um amigo no colégio militar que era muito afeminado, muito afeminado. E ele apanhou várias vezes. Várias vezes, justamente por causa disso. E é uma coisa que acontece com tanta facilidade dentro das escolas. Isso não muda, porque às vezes o próprio professor nem o professor sabe como lidar com isso, né? Engraçado, é muito complexo isso, né? E isso, ó, só pra você ter uma ideia, ó, no Rio Grande do Sul, de acordo com estatísticas aí da Secretaria Estadual de Saúde, ocorreram 60 suicídios de crianças em 2013. O maior número desde 2009, que já era bem grande também. De acordo com registros existentes no Centro de Informações Toxicológicas, o CIT, 4.658 crianças e adolescentes gaúchos tentaram se matar apenas por auto-intoxicação entre 2005 e 2013. Entre 2005 e 2013, 4.658. E a maioria das motivações suicidas vinham, né, não só de problemas na família, mas problemas na escola e problemas na família que eram gerados na escola, né? E é uma coisa que a gente precisa conversar, né? É muito preocupante isso. Em fevereiro entrou em vigor a lei 3.185 de 2015, que é a lei anti-bullying, né? Ela, como que eu posso explicar isso? Ela entende o bullying como uma deficiência sistêmica, né, no ensino. E O que é uma deficiência sistêmica? É uma coisa errada que está dentro do sistema escolar e que existe em todo o sistema escolar, né? E, como se fosse uma falha, né? Exatamente. E essa lei visa criar, né, ações preventórias nas escolas, né? E ela também legisla sobre as necessidades dos professores serem capacitados, né, para lidar com situações de bullying, né? É, depois dessa lei que entrou agora, que ela é de 2015, mas ela só entrou em vigor em fevereiro, se eu não me engano, ela traz ela está legislando sobre isso, que o bullying é uma deficiência no corpo escolar e ele é preciso ser conversado. É preciso ser combatido e os professores, acima de tudo, precisam ser capacitados para lidar com esse tipo de situação, né? Porque a gente falou de vários tipos de ataque, mas também tem outros. Tem o ataque também religioso, né? Que é... Tem muito isso. Né? Muito. Alguém que tem uma religião diferente, uma que não é tão conhecido, ou então é um bandista... Espírita, exatamente. É, sofre esse tipo de ataque também, né? Então é uma coisa que tá intrínseco no ensino e é necessário conversar sobre isso, né? É verdade. Você acha que a televisão, os filmes, Eles colaboram com eles fomentam esse tipo de ação na escola? Tem até o jogo lá, o Bully, né? Você acha que isso... É, o Bully. Que isso ajuda as crianças a acharem que é legal, né, cometer bullying contra outras crianças? Ou você acha que isso não tem nada a ver? Bom, eu acho que isso tem os dois lados, né? Porque... tem aquela pessoa que pratica o bullying, que ela pode ter um porquê ela fazer aquele bullying, ela se espelha em alguma outra coisa. Por exemplo, se colocar uma pessoa dessa pra poder jogar o jogo bullying, ela pode até achar que pode ser legal o que ela esteja fazendo, e não sei, de alguma forma ela se sente superior. Talvez seja esse segredo. Talvez a pessoa se sinta superior porque ela está, vamos dizer assim, como eu posso dizer, ela está... Agora eu esqueci a palavra. Ela está... Lembrei. Ela pode estar reprimindo alguma coisa dela, tipo... Ela... Talvez ela goste das mesmas... Eu gosto de animes ou mangás. Talvez ela goste também, mas ela acha meio infantil. Aí, pra ela não se culpar, o que ela faz? Ela agride a outra pessoa pra poder se sentir superior, porque ela não quer sentir aquilo. Entendeu? É mais ou menos por aí. E o fato do acesso à informação, eu acho que isso até conscientiza algumas pessoas de o que elas estão fazendo, o bullying que elas estão praticando, não é uma coisa legal. Não é uma coisa legal. Se a pessoa tiver um pouco de bom senso, e ela estiver jogando o bullying também, essa pessoa que tem um pouco de bom senso, ela joga o bullying, ela vê que aquilo que ela tá fazendo no jogo não seria muito legal de praticar na vida real, né? Uhum. Entendi. E na faculdade, você presenciou algum caso de bullying no seu tempo na faculdade? Na faculdade, os motivos de bullying são coisas mais complexas, assim, né? No caso, tem homofobia, esse conflito político, né? E tem muito isso na faculdade hoje em dia. Quando eu tava na faculdade, não cheguei a presenciar muito isso. No caso, não chega a ser bullying, mas tem aquele negócio das panelinhas, né? Que de uma forma ou outra acaba excluindo algumas pessoas também. Por ela não ser popular ou por ela não ter gostos similares a essas pessoas, elas acabam mesmo isoladas. O poder executivo. É o seguinte. Quando você saiu da faculdade, você viu que tinha acabado tudo ali. Você não vai entrar em nenhum mestrado agora por enquanto, né? Quando você viu que acabou tudo, qual foi a tua sensação? Principalmente depois do ensino médio, que você viu que não tinha mais aquele tipo de pessoa ali criando aquele tipo de abuso diário ali. O que você sentiu? Então, é um mix, assim, de sentimentos. Por quê? Porque a gente começa a rever tudo que a gente passou. E a gente pensa assim, eu poderia ter reagido a tal coisa, eu poderia ter agido de uma forma diferente, eu poderia ter jogado a verdade na cara da Falciane, eu podia ter dado um tapa na cara de Jailsa, enfim. Se arrependeu, entendeu? Muito. Hoje em dia... Eu adoraria ver o que aconteceria, né? Se eu reagisse e tal, mas eu acho que se eu tivesse feito isso, talvez eu não seria a pessoa que sou hoje. Isso implicaria muito na você gosta tudo da que aconteceu que na minha vida. Você gosta da pessoa que você se tornou? Cara, eu gosto muito da pessoa que eu sou hoje, porque eu acho que eu... Nossa, eu passei por um caminho cheio de pedras nessa vida. Mas eu passei. E eu acho que isso foi necessário pra eu aprender algumas lições. Pra aprender que a gente não pode abaixar a cabeça pra nenhuma pessoa. Mesmo se ela for, sei lá, ela tiver alguns zeros a mais na sua conta. Na conta dela, aliás. Se tivesse na minha foto seria ótimo. Enfim, por motivo nenhum, você não pode baixar a cabeça, porque você é uma pessoa única nesse mundo. Isso já, nossa, já vale muito. você encontrasse com seu eu de 15 anos atrás, que conselhos você daria para seu eu criança no colégio? Que palavra você diria se você pudesse? Eu chegava assim e falava: Lion, você tem que ter muita força, porque metade do que tá aqui na escola, quando crescer, vai se tornar um zero à esquerda. Olha, Lion, força. Metade dessas pessoas aqui, ó, nem sabe o que vai fazer da vida futuramente. Nem sabe se ainda vai existir futuramente. Uma pode tentar ser garoto fantástico, dar o golpe no Mary Johnson. A outra lá, enfim. Você nunca vai ver essas pessoas da vida. Você vai chegar a ver algumas pessoas tentando fazer o vestibular, você vai ver essas pessoas fracassarem, então. Fica na sua, viveu sua vida direitinho, continua o que você gosta de fazer, pode matar a educação física, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. tá tudo certo, e é assim mesmo, continua. Até hoje força, enfrenta os bullying e vai. Até hoje eu me pergunto, por que trigonometria? Por que trigonometria, pelo amor de Deus, por quê? Nunca na minha vida. E olha que eu já vivi. Alguém responde. Eu tô com 24 anos e até hoje, depois do colégio, eu nunca precisei usar trigonometria na minha vida. Vamos passar esse assunto pesado e vamos falar de coisa boa agora, né? Vamos falar de top term. Não top term, mas nem o cogumelo do sol, nem plástica natural de Célia Medina. Vamos para o baú pequeno de memória do Sobre o Todo, que é uma nova área do programa. Para não ficar muito pesado os programas, a gente sempre vai ter isso. E é quando eu e quem tá conversando comigo, né, divide com vocês uma memória muito boa sobre o tema que a gente tá falando. E como não existe coisa boa relacionada a bullying, vamos falar sobre a infância ali no colégio. Tem alguma memória muito boa que você lembra e você fala: nossa, caramba, que bom esse dia foi, relacionado ao tempo do colégio? Você gostaria de compartilhar com os nossos ouvintes? Tenho duas grandes memórias. Uma delas foi uma apresentação de um trabalho que eu fiz, que por mais que a gente tinha que fazer um produto, né? A gente tinha que fazer uma ideia de um produto e fazer um comercial. E a gente tinha que apresentar lá na frente, né? Uhum. Apresentar lá na frente é horrível, mas enfim, tinha que enfrentar isso. E eu fiz eu desenhei, né, o videogamezinho e tal. E eu fui lá na frente pra gente fazer uma apresentação. Assim, do começo pro meio já tava ótimo. Aí tinha pessoa que comentava alguma coisa, tipo: ah, eu falava que tinha uma pistola, sabe? Aquelas pistolas de infravermelho. Aí a pessoa lá no fundo: uma pistola, não sei o quê. E nisso a professora pediu pra calar a boca a pessoa, né? E tal. Aí, daí pra frente, foi gaguejando. E tipo, quando eu terminei, a professora foi simplesmente me abraçou. Eu me senti, cara, eu me senti melhor pessoa, porque eu acho que foi a melhor apresentação. Ela gostou muito, melhor apresentação de todos. As pessoas ficaram olhando, aquelas pessoas ficaram olhando assim, sem saber o que tá acontecendo, sabe? Oi, o que tá acontecendo? Que você levou a sério aquilo lá e ela percebeu aí. Foi, exato. E um segundo fato, assim, foi quando eu apresentei pela primeira vez no teatro, que eu entrei no grupo de teatro pra fazer alguma coisa, pra me sentir, assim, incluso, né, em um grupo, em alguma coisa que eu gosto de fazer. E eu me senti muito bem nesse grupo de teatro. quando a gente foi se apresentar, a gente se apresentou para grupos de crianças, do jardim, vamos dizer assim, até a nossa série. Uhum. Então já sabe, né? Uhum. Tipo, no começo do dia, eram as crianças, e quando chegava assim no fim da tarde, a gente já tava um pouco cansado, né? Falando as mesmas falas e tudo mais, e sabia tudo de cor. Não precisa nem falar que teve gente que esqueceu fala, não foi eu, no caso, foi outras pessoas que travaram. Foi muito engraçado. E pra mim foi uma superação, porque eu consegui meio que me expressar, meio que me sobressair na frente de todo mundo. Eu me senti assim. Depois terminou isso, eu me senti como se tivesse sido uma guerra, sabe? Foi muito bom mesmo. A vergonha foi no dia seguinte, aparecer na escola e todo mundo reconheceu, olha, o garoto que fez o Homem-Aranha. Nossa, mas eu me senti, sei lá, ator. Não, me senti famoso, realmente, me senti o Tobey Maguire do Homem-Aranha. Eu também tenho história com ser famoso, né? E foi na minha... Foi no colégio militar também, e eu fui encarregado de trazer um tema da feira de ciências da minha sala, né? E como eu já tinha conversado antes, né? A minha sala se dissolveu por causa de bullying, né? O pessoal se odiava, ali era a turma F, né? Lá era pior do que o Assassination Classroom, o anime. Todo mundo odiava aquela sala, ninguém gostava ali, o pessoal que tinha as piores notas estava por lá mesmo, e lá era dividido mesmo por notas. Quem tinha as melhores notas estava na primeira sala. Eu tinha notas muito boas, mas como eu não era filho de militar também, isso contava também. Então era uma coisa bem separatista. Injusta. Mesmo. É uma coisa assim. Mas eu também, né? Eu preferia estar lá, né? Do que tá no meio de um tanto de almofadinha que às vezes era até pior do que os outros que faziam bullying, né? E a ideia era falar sobre natureza, né? E eu dei a ideia de. Na época eu morava em Goiânia, como eu falei, eu dei a ideia Goiás do verde ao negro, né? E a ideia era trazer fotos de lugares muito bonitos de dentro de Goiás, e lugares, principalmente ali dentro de Goiânia, e lugares extremamente mal cuidados, com lixo acumulado, né? E poluição. Só que não deu muito certo, porque o pessoal não comprou muito a ideia, e mas no dia lá o menino apareceu e falou assim, olha, eu tenho uma ideia. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o negócio acontecer, mas eu vou trazer um freezer aqui com cheio de picolé, e no final do dia a gente racha o lucro. E foi o que a gente fez. O que tinha de dar errado, deu errado, mas a gente ganhou, cada um ganhou R$50. Porque vendemos, tava vendendo celular. A gente tava vendendo picolé de R$2, R$3 cada um. Né? Caramba! Ganhando, sei lá, 200, 300% em cima de cada picolé. E não só por isso, os professores que iam no nosso stand já ficavam com medo, porque a gente jogou gelo seco no chão, colocamos luzes piscando, sabe? Era uma coisa totalmente... Era horrível aquilo. E colocamos fotos, só tinha foto lá. Fotos de lugares poluídos, de lugares bonitos. Pois é, aqui é isso aqui, bonito. E aqui é feio. O professor, mas cadê, né? Cadê o... É isso aqui mesmo. Aqui, toma uma planta pra você. Todo professor ia julgar a gente dava uma muda de uma planta pra ele. Mas você tá me chantageando? Não, professor. Leva essa mudinha pra sua casa pra você levar. No final do dia a gente tava cheio de dinheiro e com a menor nota da história da feira de ciência. Mas tava todo mundo feliz com o dinheiro no bolso. Com o dinheiro no bolso. Outra coisa que eu acho muito legal de lembrar desse tempo da escola era que toda sexta-feira, como eu morava assim, lá em Goiânia tem várias cidades, né, satélite, né, que ficam do lado, né? E eu não morava em Goiânia, uhum. Goiânia. Eu morava em Aparecida de Goiânia, que é uma, é praticamente Goiânia, só que é uma grande cidade que fica ali do lado de Goiânia, né, colada nela. E pra sair do colégio na sexta-feira, é, a gente pegava o ônibus, né, e saía de tarde, e como a gente dava de manhã, saía pela tarde ali e chegava bem de tarde em casa, né, por causa disso, eram duas, três horas pra chegar em casa, às vezes, sei lá, 3 horas mesmo. E a gente estipulou, nós, os underdogs lá do colégio, que ninguém gostava, ninguém queria andar junto, e a gente só andava junto, a gente estipulou que sexta-feira era o dia oficial de vagabundar no ponto de ônibus. Então a gente levava refrigerante, a gente levava comida, a gente levava carta pra jogar truco no ponto de ônibus e ficava, sei lá, até 2, 3 horas da tarde, chegava de tardezinho em casa só. O povo todo ia embora e a gente ficava lá conversando. Então, ensino médio, ensino fundamental foi complicado, foi, mas nada é tão ruim assim, né? Sempre tem algumas coisas boas que a gente gosta de lembrar. É verdade. Obrigado por compartilhar essas memórias com a gente. De nada, eu que agradeço. Mas vamos para a próxima sessão do Sobre o Todo. Por quê? Eita. Por quê, Manuel? Porque o primeiro episódio do Sobre o Todo foi bem redondinho, a gente falou sobre, né, sobre a questão política no Brasil. Eu trouxe um amigo meu, psicopedagogo, um amigo psicólogo, um amigo profissional das letras. Mas eu achei que tava muito cabeçudo, né? Eu não sei se é esse tipo de podcast que eu quero. É muito legal, é muito informativo, mas eu quero trazer mais vida pra ele. Então, o que eu pensei? Vamos fazer vários quadros aqui, né? E o próximo quadro que eu tenho a honra de ter, né, o meu convidado nele, é o quadro de recomendações. Esse quadro... Essa vinheta. E nesse quadro, a gente se reúne, né, para indicar uma coisa muito interessante que você tem lido, ou que você tem ouvido, ou que você tem, né, conhecido na semana. Você pode indicar até 3 coisas que você chamaram a tua atenção recentemente e compartilhar com as pessoas, comentando bem por cima o que é e por que você acha que é legal as pessoas conhecerem. Bom, primeiramente eu vou indicar, claro, o Assassination Classroom. Não é uma coisa que eu ouvi tipo há uma semana, mas é uma coisa que eu tô acompanhando já. É um mangá, Assassination Classroom. É um mangá e tem um anime também que eu super recomendo porque é muito fiel. E ele justamente fala um pouco sobre isso que a gente falou. Sobre o bullying, sobre escola. E de uma forma completamente assim. Meio utópica até, porque tem coisas lá que não são aplicadas na vida real, né? Não tem alienígenas de tentáculos aqui. E. Deixa eu ver. E eu acho que vocês vão gostar, porque tem muitos personagens carismáticos, tem situações muito, muito engraçadas. É sobre o que esse mangá? Qual é o plot dele? A história dele é que começa, né, falando que tem um alienígena na Terra que destruiu 70% da Lua. E dentro de um ano, a Terra seria destruída por essa criatura, né? E essa criatura, ela dá aula, simplesmente dá aula, pra pior turma de uma escola lá do Japão. Ela dá aula pra uma turma, a pior turma de uma escola. A pior turma. E essa turma é responsável, ela tem esse dever nas costas, né, de ter que eliminar essa criatura. Claro, pelo... Não só por causa que ela vai destruir a Terra em um ano, mas também por causa da recompensa, que é muito alta. Nossa. E, então, além de ser professor, e é o melhor professor que as crianças podem ter, elas também têm o dever de matar a criatura porque ela vai destruir a Terra em um ano, entendeu? Ela vai então... É Koro-sensei, né? O nome do é o Koro-sensei. É o nome que uma aluna dá pra ele, porque Koro, se eu não me engano, significa assassinar, matar, né? Vem de Koro-se, eu acho, coisa assim. E sensei de professor. Então, tem tudo... É muito bom, é muito bom, é muito bom. Vem a calhar, né, com esse tema de bullying, né? Sim. Porque é uma turma que sofre bullying de todo um colégio, né? É, porque ela é a pior, entre as pior turma, né? São alunos que têm alguma dificuldade e cada um tem uma história, então é uma coisa bem... engloba muita coisa. Imagina. Nossa, que boa dica. E a próxima dica, qual é? Próxima dica é... Veja meu canal no YouTube. Eu comecei faz pouco tempo e já tem seis vídeos já, contando com o de hoje. Eu fiz esse canal baseado no meu perfil do Instagram, tem um perfil do Instagram com o mesmo nome, Lion Universe, que eu postava meus desenhos, né? E aí eu comecei a postar vídeos e eu posto... eu tô começando a postar speed drawings e tá bem legal. Recomendo muito. Eu também recomendo. O canal dele é muito bom. Ele fala sobre tudo e tudo, principalmente sobre cultura nipônica, né? Tem mangás, tem... Sim. E ele manda muito bem no desenho. Ele desenha muito bem. Recomendo mesmo. Como é que as pessoas encontram o seu canal? Pode entrar lá, www.youtube.com/LionUniverse. É só chegar lá, se inscrever, ver os vídeos, curtir, deixa lá um comentário que você quer ver no canal, é isso aí. Esse último vídeo que ele lançou tá bem interessante, viu? Fez 20 tipos de olhos no estilo mangá. O pessoal que quer aprender a desenhar, né? Quer ser um mangaká, corre lá no canal dele. E a sua terceira dica, qual é? A minha terceira dica... Deixa eu ver... eu acompanho muitos canais no YouTube. E um canal que eu gosto muito de ver mesmo, é o Japão Nosso Cada Dia. Nossa! Se você gosta de cultura japonesa e morre de curiosidade saber como é algumas coisas lá do Japão, como é que eles vivem, qual é o custo das coisas de lá e os itens que eles têm lá, as mercadorias que eles têm lá, que é cada uma mais genial que a outra, nossa, super recomendo. Japão Nosso de Cada Dia, melhor canal. Além do meu, claro. Muito humilde, só que não. E esse programa você ouviu inteiro com dicas de músicas que eu tive, dicas de músicas que o Lion me recomendou também. E dessas músicas que tocaram no programa, existe alguma banda em especial que você gosta muito e você queira comentar sobre ela? Vamos dizer que tem alguns artistas que gostei muito. Por exemplo, um álbum que eu gostei muito, que saiu há pouco tempo, foi o da Ariana Grande, o novo. Eu achei espetacular as músicas, porque mostra o quanto ela tá crescendo. Ela tá amadurecendo muito no mundo da música, e eu acho isso demais. Ela tá virando uma diva do pop. Eu acho que agora ela pode ser considerada uma diva do pop, né? Que antes o povo só via ela, não sei o que, você é da Nickelodeon. E, enfim, ela tá num patamar mais alto agora, vamos dizer assim. E, claro, minha banda favorita é Versailles, então, sendo Versailles, eu já amo. Vou linkar todas as músicas que foram lá hoje no programa, né? E fiquem de olho aí. Quem sabe eu faço uma playlist no Spotify depois e vocês todos podem ouvir aí com mais facilidade. Lá, como é que eu posso encontrar você no, nas redes sociais e o seu vlog. Repete pra mim e todos os seus contatos. Vamos lá. O meu contato no Facebook é Lion _ Nixon. O meu contato no Snapchat, quem tem Snapchat, é Lion _ Nixon também. E no Instagram também, Lion _ Nixon. O contato do Lion Universe é Lion _ Universe no Facebook. Não. Perdão. Meu contato. Me desculpe. Meu contato. Me desculpe. Se Deus! Meu contato no. Nós! O meu contato no Facebook do Lion Universe é Lion Universe Oficial. E no Snapchat a gente não tem ainda. No Instagram é Lion Universe. E no YouTube é Lion Universe também. Como é que se pronuncia? Aliás, como é que se escreve o seu nome? Sim, porque tem muita gente que escreve Lion com A e na verdade meu nome é Lyon apenas, Leon, mas Nixon pronuncia Lion. Nixon normalmente. Hã? Nixon normalmente. Nixon, nossa, Nixon é terrível, é com CK, às vezes é com X. Eu quero agradecer muito a presença do Lion. Espero que ele volte. Você que agradeço. Espero que você volte muitas mais vezes. Espero que você volte muitas vezes mais. E foi muito bom bater esse papo com você sobre esse assunto que a gente transformou em um negócio mais interessante, né? Uhum. Muito obrigado. Muito obrigado. Ah, eu que agradeço. Eu adorei contar um pouco da minha vida. Ver algumas soluções para algumas coisas que eu poderia ter resolvido antigamente, mas isso não importa mais. E eu gostei muito de participar, muito mesmo. Eu com certeza vou participar de outros programas aqui do Sobre o Todo. Eu queria agradecer pelo convite, eu adorei e obrigado mais uma vez. Estamos aí. Sempre irmão, sempre unido, sempre Brasil, nesse Brasil. Eu que agradeço. E pra falar com a gente é muito fácil, né? Você encontra a gente quinzenalmente, agora vai ser oficial mesmo. Esse segundo episódio demorou um pouquinho pra sair por problemas... né, de força maior, mas agora vai ficar direitinho, né? Você encontra a gente de 15 em 15 dias por aqui no sobreotodo.com.br, né? Você pode encontrar a gente no Instagram sobreotodo, no Facebook sobreotodo, no Twitter sobreotodo também, né? E pelo e-mail também, né? Comente esse programa com a gente, né? sobreotodo@gmail.com ou no formulário que tem no nosso site, né? Você pode também comentar esse podcast nas redes sociais. Compartilhe, ajude a gente a disseminar esse podcast maravilhoso. E venha com a gente, né? Quer participar do podcast? Manda um e-mail pra gente, vamos marcar um hangout. Vamos marcar uma conversa pra ir ao ar, né? Esse é um espaço pra gente conversar sobre tudo, pra gente trocar ideia sobre a vida e trocar ideia sobre basicamente qualquer coisa que nos torne humano. Isso é muito, muito interessante. Então, eu quero agradecer você que ouviu a gente até aqui. Eu também quero fazer um pedido muito, muito grande a você que tem um filho ou tem algum sobrinho ou alguma criança que você conhece ou mesmo está na escola, né? Fique de olho. Esse tipo de situação que acontece nos colégios é muito comum e às vezes o seu filho não vai comentar com você, o seu amigo mais novo não vai comentar com você porque ele tem medo do que ele vai ouvir, de ser chassado, de ser chamado de frouxo, né? ou de ser culpado porque é a vítima. Fique de olho nisso. É uma coisa muito importante a gente conversar. E muito obrigado você que nos ouviu. E eu espero você no próximo episódio. Um beijão.